Declaro aberta a sessão ordinária do dia 9 de março de 2010. Convidamos a senhora secretária para fazer a leitura da ata. Senhor presidente, considerando a solenidade, hoje gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata. Colocar em votação, vereador. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Esse é um pedido do vereador Aguinaldo. Dispensar a ata. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 3/2010 abre crédito adicional para o exercício financeiro de 2010 e das outras providências. Projeto de Lei Complementar número 1/2010 altera a tabela oitava da Lei Complementar número 008/2009 de 21/12/2009. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 2/2010, do vereador Adelir Castilho Maldani, sugerindo ao Executivo Municipal nomear um logradouro público com o nome de José Antônio de Lima, o qual veio para Pitanga no ano de 1943, sendo, portanto, um dos pioneiros do município. Indicação número 3/2010, do vereador Fabrício Duarte Olouca, sugerindo ao Executivo Municipal a mudança de nome da Rua Protógenes Guimarães para Rua Maria Neduziak, Portugal. Indicação número 4/2010, do vereador Fabrício Duarte Olouca, sugerindo ao Executivo Municipal nomear um logradouro público com o nome de Liberata Pontarolo Bini e fazer a mudança de nome da Rua 15 de Novembro para Antônio Bini. Requerimentos. Requerimento número 61/2010, do vereador João Edival Aramone, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando manilhamento do bueiro localizado nas proximidades da propriedade da senhora Maria Luci, na localidade de Linha Cantu. Requerimento número 62/2010, do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando reparos na estrada do bueiro próximo à proximidade, à propriedade do senhor Almir Alves Ferreira, na localidade de Arroio Grande Santo Antônio, saída para Campo Mourão. Requerimento número 63, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a reconstrução da ponte do Rio Liso, próxima à propriedade da família Chiliga. O referido pedido é de extrema urgência, visto que mais de 30 alunos ainda não frequentaram a aula este ano. Requerimento número 64/2010, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja aterrado com urgência o bueiro na estrada de Barra Bonito, sentido Mato Rico, antes que aconteça um acidente grave diante do grande fluxo de veículo que passa nesta estrada. Correspondência recebida da Cressol, Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Pitanga. Convite para participar da Assembleia Ordinária, que se realizará no dia 12 de março de 2010, das 9 horas, no Salão da Igreja Santana. Estas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Em relação ao regime de urgência do projeto de lei, complementar número 1/2010, conforme o parágrafo 4º do artigo 67 do Regimento Interno, não cabe regime de urgência para matérias da codificação, ficando, portanto, prejudicado o pedido do Executivo. Defiro os requerimentos apresentados e encaminho os projetos de lei para as comissões. Agradeço a presença das autoridades e amigos e familiares dessas 10 mulheres que recebem hoje uma homenagem, um título mais diante em nossas vidas. Merece reconhecimentos por suas decisões. Solicito que a vereadora Olga Stoski presida essa sessão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Boa noite. A Câmara de Vereadores de Ipitanga tem a honra em conceder o título Mulher Destaque 2009 àquelas que nos emprestam suas vidas e exemplo na formação de uma sociedade mais justa e cidadã. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Passei a ser a média. Mulher de verdade para a sociedade, não tinha a menor vaidade, mas sonhava com uma igualdade. Muito tempo depois decidi, não dá mais, quero minha dignidade, tenho os meus ideais. Hoje não sou só esposa ou filha, sou pai, mãe, arrimo de família. Sou caminhoneira, taxista, piloto de avião, policial feminina, operária em construção. Ao mundo, peço licença para atuar onde quiser. Meu sobrenome é competência e o meu nome é mulher. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Altair José Zampier. A presidente do Conselho Municipal da Mulher, senhora Ângela Vujanski de Jesus. Agradecemos a presença de autoridades e demais presentes a esta sessão e convidamos todos para a execução do hino de Ipitanga. Ajuda quem firme trabalha, o futuro Convidamos a senhora Maria Carlota Portugal para fazer a leitura do texto bíblico. Diversidade de dom, mas um só existe. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, a outro a fé, discernimento, e a variedade e interpretação de línguas. Mas o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Coríntios, capítulo 12, versículos 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11. Presidente Alves Toschi fará sua homenagem às mulheres. Inicialmente, agradeço ao presidente desta casa a honra que me concedeu para presidir esta sessão. As autoridades e a todos os presentes desejo boas-vindas. Parabenizo o Conselho Especial das Mulheres pela justa indicação de 10 mulheres maravilhosas e que tão bem nos representam. Ao conhecer as vidas destas mulheres, observamos um pouquinho de nós em cada uma. Somos mães, amigas, irmãs, filhas, companheiras e provedoras. Não há para nós um lugar proibido. Estamos nas casas, nas obras, nos escritórios, lavouras, hospitais, indústrias, escolas, enfim, em todos os lugares. Alguns podem até dizer que chegamos lá, mas o nosso objetivo vai além. Queremos uma sociedade com a paz, segurança, a alegria e o amor que temos em nossos lares e sendo mulher destino. Não descansaremos enquanto não alcançarmos o nosso objetivo. Há muitos que nos marcaram com a frase sexo frágil, mas não somos frágeis. Somos doces, somos persistentes e incansáveis. Temos sabedoria e humildade. Sabemos que para ir adiante, muitas vezes, temos que esperar um momento. Isso é sabedoria. Também sabemos que para realizar conquistas, algumas vezes temos que perder ou ceder. Isso é humildade. Então, onde está nossa fragilidade? Está no amor? Somos seres que amam plenamente e incondicionalmente. Mas está também, esta também é a nossa força, pois não nos tornamos leoas se um filho, um amigo, parente ou companheiro é atingido ou magoado. Filósofos, médicos, tentaram, mas não conseguiram compreender a alma feminina e sua força. A eles eu digo, amem, porque vale a pena. E o grande exemplo são estas mulheres que, amadas por suas famílias, pela sociedade, muito fizeram e fazem por todos nós. E hoje estão aqui para receber o merecido reconhecimento que elas adotaram com sua responsabilidade. Parabéns a todas as mulheres por serem simplesmente mulher. Obrigada. Convidamos a senhora Ângela Bujanski de Jesus, presidente do Conselho Municipal das Mulheres, para fazer sua homenagem à mulher pitangueira. Excelentíssima senhora Olga Stossi, vereadora e nesse ato presidindo a sessão. Excelentíssimo senhor Altair José Zampier, prefeito municipal. Excelentíssimos vereadores, mais presentes do amor. Hoje é um dia especial, onde o Conselho Municipal da Mulher tem a oportunidade de mais uma vez enaltecer o trabalho e a vida de mulheres, que de forma maravilhosa representam tantas outras de suas áreas de atuação. A mulher como alicerce da família e da sociedade merece todo o nosso respeito, pois consegue se multiplicar e se doar de várias formas, como mãe, mulher, profissional, amiga, confidente, e busca preencher todos os espaços. Sempre se lembre que a pele se enruga, os cabelos se tornam brancos, os dias se transformam em anos, mas o importante é que sua força não muda. A tua segurança não tem idade. Enquanto estiver viva, sinta-se viva. Não viva de fotos amareladas. Siga em frente, ainda que todos esperem que desista. A tua conquista foi fazer o mundo reconhecê-la, aceitá-la e respeitá-la. Dedico a vocês essa homenagem, mulher de ontem, de hoje, todas as eras. Parabéns a todas as mulheres destaque 2009. Convidamos o vereador Antônio Adir de Lara para, em nome da Câmara de Vereadores, fazer uma homenagem especial às mulheres. Senhora Olga Stossi, presidenta desta instituição, senhor Altair José Zampier, prefeito do município de Tanga, senhora Ângela Bujanski de Jesus, presidenta do Conselho da Mulher, senhoras homenageadas, familiares, amigos, imprensa escrita e falada. Lerei poucas linhas aonde, com o tema Bem-aventurada a Mulher. Sede como Maria, Mãe de Jesus, bem-aventurada. Bem-aventurada a mulher que cuida do próprio perfil interior e exterior, porque a harmonia da pessoa faz mais bela a convivência humana. Bem-aventurada a mulher que, ao lado do homem, exercita a própria e substituível responsabilidade na família, na sociedade, na história e no universo inteiro. Bem-aventurada a mulher chamada a transmitir e a guardar a vida de maneira humilde e grande. Bem-aventurada quando nela e ao redor dela colhe, faz crescer e protege a vida. Bem-aventurada a mulher que põe a inteligência, a sensibilidade e a cultura a serviço dela, onde ela venha a ser diminuída ou deturpada. Bem-aventurada a mulher que se empenha em promover um mundo mais justo e mais humano. Bem-aventurada a mulher que, em seu caminho, encontra Cristo, escuta-o, acolhe-o, segue-o, como tantas mulheres do Evangelho, e se deixa iluminar por ele na opção de vida. Bem-aventurada a mulher que, dia após dia, com pequenos gestos, com palavras e atenções que nascem do coração, traça sendas de esperança para a humanidade. Parabéns a todas as mulheres homenageadas e a todas as mulheres do município de Pernambuco. As mulheres pitanguenses são dignas de respeito e admiração, e como reconhecimento foram escolhidas, dentre elas, 10 mulheres para representá-las como destaque 2009. Elci Aparecida Arruda da Costa nasceu em Pitanga em 11 de dezembro de 1956, filha de Jorge Messias Arruda e Catarina dos Santos Arruda. Casada com Dirceu Antônio Costa, com quem teve 2 filhos, Evandro e Ivana. Atuou sempre na educação e teve sensibilidade ao concluir que o processo educacional não é feito e nem desenvolvido por uma só pessoa, mas sim por todos os colegas de trabalho atuantes que acreditam numa educação totalmente sintonizada com a realidade atendida. Sempre preocupada com o papel de educador, e segundo suas palavras, ajudar no enfrentamento dos problemas sociais, culturais, políticos, econômicos, raciais e religiosos, buscando assim uma sociedade pitanguense mais justa, humana e igualitária. Em seu currículo, podemos observar inúmeros cursos e participações, além do reconhecimento da população de Pitanga, que lhe concedeu o título benemérito como membro da comissão do concurso do Hino de Pitanga. E honra ao mérito pela organização dos 13º Jogos da Juventude do Paraná em fase regional. Sua carreira profissional iniciou em 1977, como secretária e na supervisão escolar, e hoje é diretora auxiliar da APAE. Sempre atuando na educação, Elci é mulher destaque em 2009. Convidamos o vereador Dirceu Agostinho Bassani para fazer a entrega do certificado para a senhora Elci Aparecida Arruda da Costa. Lúcia Rodrigues de Oliveira, nascida em 18 de dezembro de 1968, na localidade de São Berto, em Pitanga, filha de Sebastião Portes de Oliveira e Celestrina Rodrigues, casada com o senhor Eliseu e mãe de Elisângela e Ana Carolina. Desde criança, trabalhou na agricultura ajudando sua família. Aos 12 anos, sua mãe deixou a casa por sua conta, pois encontrava-se doente. Casou-se aos 25 anos. Com muito esforço e sacrifício, hoje tem sua propriedade e lá trabalha com a ajuda das filhas. É uma mulher que, como tantas outras, luta com dificuldade e, mesmo assim, ama sua vida, suas filhas e seu marido. E sua maior alegria é ver o sorriso das pessoas que pode ajudar. Pois ver lágrimas transformadas em sorriso traz esperança de vencer as dificuldades. Por este carinho, doação e luta, é que Lúcia é Mulher Destaque 2009. Convidamos o vereador Edilson Vaz para fazer a entrega do certificado. Jagler Pereira, nascida em 1º de fevereiro de 1964, filha de Wilson Jagler e Ivone Jagler. Casada com Darcy Pereira, com quem teve 3 filhos, Fernando, Fabiano e Flávio. É pitanguense de coração há mais de 40 anos. Mesmo quando foi para Manuel Rivas e Vaiporã, seu desejo era retornar a Pitanga. Seu esposo foi acometido por uma doença chamada esclerose múltipla, para a qual não há cura. Mesmo assim, Senira sempre trabalhou e cuidou do seu esposo com carinho e dedicação. Trabalhou como secretária em diversos postos de gás de combustível de nossa cidade e hoje auxilia o seu irmão no Alto Posto Brasil. É uma mulher de fibra que busca ressaltar somente as coisas boas que lhe aconteceram. E como ela mesmo diz, tem uma família maravilhosa que sempre me ajudou em todos os momentos. Por isso, só tenho que dizer muito obrigado, meu Deus. Obrigado. Por essa alegria de viver, Senira é mulher destaque 2009. Convidamos o vereador João Edival Anamone para fazer a entrega do certificado. Selma Silva de Souza. Nasceu em Machacales, no estado de Minas Gerais, em 21 de fevereiro de 1949. É filha do Nilton Rodrigues da Silva e Carmelita Ramos da Silva. Casada com Jader Vieira de Souza desde 1967, com quem teve 3 filhos, Jaqueline, Celder e Josiane. E é avó de Claudine, José Cláudio, Natália e Felipe. Para conhecermos um pouco da história de Selma, faremos a leitura do emocionante relato que o seu esposo, o Sr. Jader, nos enviou. A Selma chegou em Vaiporã por volta de 1957, quando seu pai veio ajudar no desbravamento da fazenda Umbá, e ela quem cuidava dos 5 irmãos. Enquanto seus pais trabalhavam, mais tarde vieram para a cidade de Vaiporã, onde seu pai foi trabalhar como gerente no setor da Companhia Ubá, e ela passou a estudar no Colégio Mater Consolatrix. Nos conhecemos no segundo semestre de 1962, e o destino fez com que nós nos apaixonássemos ainda crianças e nos casarmos em 1967. Tivemos uma vida feliz e ela tinha o maior prazer de cuidar da nossa casa, que tinha todo o conforto possível, além de participar sempre da comunidade, sempre auxiliando os menos favorecidos pela sorte. Mas eu fui vítima da bebida alcoólica. Tornei-me um dependente alcoólico e acabei perdendo tudo o que tinha, menos ela, que acreditava que seria possível renascer nossa felicidade. Passou por poucas e boas, mas nunca perdendo a esperança. Ficamos mudando de cidade em cidade, morando em diversos lugares, sempre perdendo os bens que possuíamos. Até que conhecemos a Ara. Quando novamente estávamos em Vaiporã, e ela acreditou que chegara a hora de retornarmos à nossa felicidade, que até então era só sofrimento. Devido à falta de trabalho, tivemos que continuar mudando de cidade. E viemos para Pitanga no dia 14 de dezembro de 1983, onde ela veio para gerenciar uma malharia de propriedade do seu cunhado. Mas existia o medo que eu voltasse a beber, e ela por toda maneira procurava meios para que eu participasse da Ara em Vaiporã. Mas era difícil, era longe e financeiramente inviável, pois passávamos por dificuldades muito grandes. Mas ela passou a colocar na minha cabeça que seria preciso abrir o Ara em Pitanga. Mas enquanto eu só via dificuldades, ela tinha esperança. Sempre rezou para que isso acontecesse e persistia com a força danada. Enquanto eu desanimava, lá estava ela com sua esperança e persistência, até que conseguiu seu intento. sempre ajudando a divulgar, participar de reuniões, arrumando o salão da paróquia Santana para as reuniões. E aí está o Ara, que até agora já recuperou mais de 300 famílias, sempre contando com a ajuda indispensável da Dona Selma, como é chamada carinhosamente por todos os associados e familiares. A Selma também se destaca por ser muito dedicada às pessoas que nos procuram. Com sua humildade e atenção, ela tem sido uma das catequistas mais conceituadas da paróquia Santana. Resumindo, a Ara de Butanga existe por força de oração e luta da Dona Selma. Por essa razão, Selma é Mulher Destaque 2009. Convidamos o vereador Adelir Castilho Maldani para fazer a entrega do certificado. Projetos de responsabilidade social, melhorando a estrutura física e pedagógica da UCP. Tem buscado incessantemente trazer melhorias para o desenvolvimento da região central do Paraná. E por todas essas razões, hoje ela é homenageada como Mulher Destaque 2009. Convidamos o vereador Agnaldo Vujanskis de Jesus para a entrega do certificado. Nascida em 1º de dezembro de 1962, em Santo Augusto, no Rio Grande do Sul. É filha de João Geleski e Sofia Geleski. De uma família numerosa, é a sétima filha de 9 irmãos. Passou sua infância e adolescência em sua terra natal, onde casou-se com Jorge Antônio Lena e teve seu primeiro filho, Eleomar. Em 1984, mudou-se para o município de Pitanga, na localidade de Barra do Espírito Santo, tendo aqui mais dois filhos, Aline e Elda. Trabalhou na lavoura junto ao seu esposo e em 1992 mudou-se para a cidade e trabalhou na incubadora industrial. Em 1995 prestou concurso público na área de saúde, sempre se aperfeiçoando e realizando treinamentos, e em 2009 coordenou os trabalhos da Clínica da Mulher e hoje integra o Conselho Municipal da Mulher. E por todo esse trabalho é que está sendo homenageada com o título de Mulher Destaque 2009. Convidamos a vereadora Olga Stoski para fazer a entrega do certificado. Terezinha Arruda dos Santos, nascida em Pitanga no dia 24 de abril de 1968, filha de Begaiu Rosa Pereira e Paulo Arruda Pereira, casada com Antônio Alírio dos Santos e mãe de Maria Clara dos Santos. Sempre envolvida com a sociedade pitanguense, representou nossa cidade em diversos eventos da região, como a primeira prenda adulta do CTG Tropeiro Velho, sendo também a coreografista da Invernada Artística, por 10 anos, conquistando vários troféus. Lecionou em várias escolas do município e atualmente trabalha no Colégio Estadual Dom Pedro I. Coordena desde 1999 o grupo de teatro, que representa a Pitanga, destacando-se em vários eventos estaduais. Em 2008, destacou-se como finalista na Olimpíada Nacional de Língua Portuguesa, escrevendo o futuro com sua aluna Camila Maria Romanich, recebendo premiação em São Paulo e Brasília. Segundo seu pensamento, a transformação acontece na forma de olhar para si mesmo, para o outro, para a coletividade e para o mundo que a rodeia. Por todas essas dedicações à cultura de Pitanga, hoje ela é homenageada como Mulher Destaque 2009. Convidamos o vereador Antônio Adir de Lara para fazer a entrega do certificado. Rosália Iúbio Pietroski nasceu em 27 de outubro de 1926, em Rio Azul, no Paraná, onde passou a infância e a juventude trabalhando com os pais e 11 irmãos. Casou-se com Antônio Pietroski no dia 12 de junho de 1948. Após o nascimento do primeiro filho, Marcelino, na distante Rio Azul, buscaram a região de Pitanga, um futuro promissor, vindo a residir na localidade de Rio Macacos, hoje município de Roncador, onde nasceram os filhos Paulo e Ladislau. Na intenção de oferecer maiores oportunidades de estudo aos filhos, mudaram-se para a sede de Pitanga, onde nasceram as filhas Ana, Edvigem e Rosa, esta falecida aos 15 anos. Desde que fixou residência na cidade de Pitanga, no ano de 1961, Rosália atuou na educação, tendo trabalhado como professora primária no Colégio Santa Terezinha, como professora de matemática no Colégio Dom Pedro I e mais tarde como funcionária na mesma escola. Durante o ano de 1965, por sugestão da Secretária Municipal de Educação, cursou em Curitiba o curso de supervisão, ocasião em que se viu obrigada a deixar marido e filhos para buscar um aperfeiçoamento profissional. Após um ano de curso intensivo, voltou para Pitanga, assumindo a função de supervisora junto às escolas municipais. Como precisava estar presente em cada uma das escolas do município, quando não havia locomoção disponível, fazia o trajeto a pé, mesmo nas escolas do interior, como do Rio 15 de Baixo, Borboleta, Barro Preto, Volta Grande, entre outras tantas, onde não raras vezes precisou pernoitar na própria escola. Atuou como professora por 33 anos, porém, após a merecida aposentadoria, não afastou-se da função de educadora, atuando por mais de 8 anos como funcionária contratada do Colégio Dom Pedro I. Ainda, paralelamente ao trabalho na educação, nunca deixou de exercer sua grande paixão, o trabalho na lavoura. Aprendeu a dirigir automóvel para permitir-se, sempre que possível nos finais de semana, trabalhar no sítio da família. Também sempre atuou nas ações da igreja, especialmente da paróquia Santana de Pitanga, a qual dedicou-se desde sua mudança para a região, enquanto ainda residia na localidade Rio dos Macacos. Por ocasião das festas de São José e da Padroeira, hospedava-se no Colégio das Irmãs para facilitar a dedicação integral aos trabalhos dos festeiros. Também atuou como voluntária em diversas pastorais, propostas pela paróquia, e atualmente é membro atuante do apostolado de oração e ministra extraordinária da Eucaristia da paróquia Santana. Por sua atuação como profissional de educação, como paroquiana atuante, como mulher e especialmente como mãe, cremos que a homenagem absolutamente justa traduz um exemplo de vida para todos nós, que temos a graça e a alegria de conhecê-la e conviver com ela. Convidamos o vereador Fabrício Duarte Lopes para fazer a entrega do certificado. Maria Carlota Portugal nasceu na localidade de Borboleta em 24 de setembro de 1953 e lá viveu até os 7 anos de idade. É filha de Maria Neduziak Portugal, Dona Marica, e Sadi João Portugal, o Sari. Casou-se com Pedro Kloster e teve 2 filhos, Igor e Eric. Em 1979, iniciou seus trabalhos na Câmara de Vereadores, onde exerceu a função de contabilista, agente financeiro e assessoria ao plenário por mais de 30 anos. Em suas ações estava claro que amava o seu trabalho. Conviveu com diversas legislaturas, assessorando a todas com a mesma dedicação e destreza. Todas as ações da Câmara de Vereadores contavam com a participação ativa. A criação e instalação dos municípios de Santa Maria do Oeste, Nova Tebas, Mato Rico e Boa Ventura de São Roque. A criação do Distrito Administrativo do Rio 15 de Baixo. Elaboração da primeira lei orgânica do município, usando sua máquina de escrever, pois ainda não contava com o uso da informática. Fez diversos cursos de aperfeiçoamento e foi integrante do Conselho da Mulher e é sócia fundadora da ASEM, Associação dos Servidores Municipais. Sendo filha de pioneiros, envolveu-se com a história do nosso município, buscando meios de resgatar a memória do nosso povo. Foi incansável na luta pela conservação de documentos que apresentam o papel do legislativo através do tempo. Muito da história de Pitanga está em sua memória e atende com presteza a todos que buscam conhecer melhor. Em 2009, Carlota destacou-se como diretora-geral da Câmara de Vereadores e nesta função aposentou-se em 2010. Por todas essas ações, e hoje Carlota é homenageada com o título de Mulher Destaque 2009. Convidamos o vereador Ângelo Américo Branchi para fazer a entrega do certificado. Representando as homenageadas, convidamos a senhora Neucia Aparecida Arruda da Costa para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor Altair José Santier, prefeito municipal de Pitanga, senhor Edival Aramone, presidente do Poder Legislativo Municipal, senhora Olga, vereadora, presidente desta pauta, senhora Ângela, presidente do Conselho da Mulher. Em nome de todos, eu gostaria de externar o meu cumprimento a todas as autoridades presentes, aos senhores vereadores e a todos os presentes. Primeiramente, gostaria de agradecer a senhora Ângela Fujanski de Jesus, presidente do Conselho Municipal da Mulher, pela homenagem recebida. Também agradeço, em nome das demais colegas que estão sendo homenageadas neste momento. Mas que todas as mulheres sintam-se privilegiadas e homenageadas nesse momento. Toda homenagem, todo elogio é sempre bem recebido e com muita emoção. Mas ser escolhida como mulher destaque é algo que registra mais uma etapa marcante em nossas vidas. E com certeza, esse momento é um de que nos fez fazer um retrospecto do nosso trabalho, da nossa atuação, da nossa contribuição no envolvimento da sociedade pitanguense. Nos sentimos orgulhosas e agradecidas pela homenagem recebida. Seja qual for a função por nós exercida, mas certeza temos que continuaremos com mais vontade de prosseguir nessa tarefa que nos foi confiada. Estaremos semeando os conhecimentos edificados com uma compreensão, uma persistência, uma competência e muito, muito entusiasmo. Entusiasmo esse que toda mulher não pode perder. Nós, mulheres, somos privilegiadas em termos do Dia Internacional da Mulher, mas devemos e temos como obrigação de lutar por algo que nos deixe feliz. E por que não a paz? Pois hoje é algo que eu espanto a todos os brasileiros. Ninguém mais suporta o desamor, seja nos lares, nas escolas, na sociedade, nas canções, nas mídias, nas pregações religiosas e etc. Que a paz se destaque no mundo inteiro. É o desejo comum de todas as mulheres, não importa a raça, a crença ou a posição social. Mas, se cada um de nós repartir um pouquinho do conhecimento adquirido, estaremos contribuindo para que a paz esteja sempre presente em todos os lugares da nossa sociedade. E assim, ela se tornará mais justa, igualitária e próxima da perfeição. Falando em contribuição, eu gostaria de dar a minha partilha a todas as mulheres a respeito da nossa responsabilidade na prevenção de uma saúde correta. A preocupação são tantas em nosso dia a dia que muitas vezes nossa saúde fica em segundo, terceiro, quarto plano. Comigo isso não aconteceu, mas mesmo fazendo todos os exames preventivos, senti um nódulo no meu seio e fui rápido fazer uma mamografia, uma ecomamária e esse nada precisava. Preocupada, solicitei uma biópsia, a qual acusou algo que achamos que nunca isso vai acontecer conosco, o câncer de mama. Hoje, após 6 quimioterapias, sinto-me totalmente curada, mas aguardo a alteração da minha imunidade para o processo cirúrgico. Graças a Deus e as orações dos amigos, me encontro em ótimas condições. Não me culpo pela doença, pois procurei no momento certo e tenho fé que vou ser bem-sucedida nessa etapa da minha vida. Gostaria de pedir de coração a todas as mulheres, não pensem primeiro em resolver os problemas os trabalhos do dia a dia, coloque a saúde em primeiro lugar. Faça seus exames preventivos e fique atenta a tudo que estiver fora da normalidade. E se caso aconteça alguma coisa, como aconteceu com você, procure um médico, uma médica de sua confiança. Seja forte, tenha fé e muito otimismo, pois para Deus nada é impossível. Mas não esqueça que temos que fazer a nossa parte. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, excelentíssima senhora presidenta desta sessão, nobres edis, excelentíssimo senhor prefeito municipal Altair José Zampier, senhora Ângela Ujanski de Jesus, presidenta do Conselho da Mulher, autoridades presentes, senhoras homenageadas, comunidade pitanguense, com a aquiescência de vossas excelências e de todos que aqui aportam nesta noite festiva, tomamos a liberdade para, com muito júbilo e satisfação, usar desta tribuna, onde seguramente grandes oradores puderam manifestar seus pensamentos, dos quais humildemente me afasto, para dirigir algumas palavras à homenageada, para nós em especial, Dona Rosália, a quem carinhosa e respeitosamente chamamos de Bárcia. Primeiramente, elevamos ao nosso bom Deus nossos pensamentos, orações, súplicas e agradecimentos, por nos ter dado esta mãe nestes 83 poucos anos. Ela, que desde a nossa mais tenra idade, nos ensinou o caminho do bem, do trabalho digno e sério, e nos fez trilhar pelos caminhos da Igreja Católica, tementes a Deus, e diuturnamente agradecidos pelas tantas dádivas recebidas, como a que hoje vislumbramos. Agradecemos as pessoas que indicaram o nome de nossa mãe para esta homenagem e a todos os envolvidos neste pleito. Saibam que não estão homenageando apenas a Dona Rosália, mas todos nós, filhos e filhas, genro e noras, netos e netas. E por que não expandir a todas as pessoas que conhecem e partilham dos bons ensinamentos desta, e por outras vezes foi chamada a receber tão alto grau, mas por sua simplicidade e humildade, sempre declinou da homenagem, por não se achar digna de tal ato. Somos cônscios da importância de Dona Rosália nesta comunidade, pelos tantos trabalhos desenvolvidos em prol de muitos, e permito-me dizer, não há nesta cidade um jardim mais florido do que aquele, que pelas mãos hoje enrugadas e bastante calejadas desta homenageada, trazem a beleza da natureza, a presença de Deus, até aqueles que são descrentes. Somos as mais felizes criaturas por podermos partilhar esta imensa alegria com todos os presentes. Aprendemos com Dona Rosália que a oração e o trabalho são princípios norteadores para um bom viver. Ela não se cansa em ensinar e provar com suas atitudes do dia a dia, trazendo para nós as palavras sábias do apóstolo Paulo: quem não trabalha, não tem o direito de comer. É assim nossa mãe, incansável no labor, preciosa nos afazeres e respeitosa para com todos. Não poderíamos nos furtar e transmitir nossa emoção e alegria, embora tenhamos percorrido livros e palavras que pudessem, ao mínimo, transmitir o nosso verdadeiro sentimento. Mas palavras não são suficientes, gestos não os possuímos. Mas fica registrado por todos nós, sua família particular, a nossa satisfação. Ó nossa mãe e encantos, com grato e eterno estribilhos, bendizemos a Deus que, entre tantos, nos escolheu para seus filhos. Querida mãe, queira receber de seus filhos Marcelino e Nilzete, Paulo e Ivone, Edviges e Valdenei, Aninha, Ladislau e Terezinha. E por que não nominar, pois sabemos que se fazem presentes, Antônio e Rosinha, num gesto de doação que da senhora sempre aprendemos. Receba, pelas mãos do seu neto mais novo, o Eduardo, algumas flores. Pois sabemos que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe e permita que possamos usufruir ainda por muito tempo de seus sábios ensinamentos. Bato de Incuí, muito obrigado. Convidamos o jovem Eric Curigal para prestar homenagem especial à sua mãe Maria Carol. Como na vida de uma mulher, a maternidade é uma das coisas mais especiais, Convidamos a senhorita Sofia e a Rafaela, filha da vereadora Olga, para prestar uma homenagem especial à sua mãe. Your kiss is giving every indication. If this heart of mine is not, by the time this night is over, the stars are gonna shine to lovers in love. And when the morning comes, it's gonna find us together in a love that's just begun. By the time this night is time this night is over, let's take a slow and easy ride. E como tudo que é bonito é para ser cantado, convidamos a senhora Mary Terezinha para prestar sua homenagem a todas as mulheres presentes nesta noite. There's magic here with you and I, and it's gonna take us all the way. Let's find some kind of deeper conversation. Darling, if it's right, by the time this night is over, the stars are gonna shine to lovers in love. And when the morning comes, it's gonna find us together in a love that's just begun. By the time this night is over, two hearts are alô, meu Deus. Eu vou tocar a música Missioneiro. Todos nós, né, temos a missão, então, Missioneiro pra você. Para a execução do hino nacional. Nesse momento, convidamos a todos os vereadores para entregar uma lembrança a todas as mulheres presentes. That tonight's gonna be